Queria tanto poder abraçar-te, ó Pai, sentir teus olhos em mim, habitar meu ser e a dizer: filho, tu és meu. Sabe, Deus, eu só queria te ver face a face, que a tua mão sempre me abraça. Em teus braços eu queria ficar. Sim, eu sei, esse dia está perto, eu sei, e em breve eu serei só teu. E tu serás o meu Senhor. Esse dia minha esperança tornar-se alegria, por teu semblante eu poder contemplar. Poder contemplar.